1, 2, 3 e. A Ellie Salles está fazendo isso, né? Puta merda, viu? O banimento tá feito, né? Você tá fazendo banimento? Porra, meu! Pelo menos isso, né, cara? Vamos, vamos, vamos, tá na hora, tá na hora. Eu sou a grande besta. Eu sou o Mega Terion. Nessa noite no Deu Onze, onde eu me torno babalô. Aleister Crowley, besta 666. O grande perdurado. Cuidado com o teu. Propofagia, cocaína, bacanal. Eu sou o rei das putarias e da magia sexual. Faz o que queres, ao vivo ou na cama. Com homens e mulheres, se curtir, pode com lã. Se curtir, pode com lã. Se curtir, pode com lã. Se curtir, pode com lã. Tem muitos livros e alguns tirei do cu. De todas as entidades, só não invoquei Cthulhu. Deixei um legado pra todo o planeta. Eu agradeço aos Beatles, o meu fim era sarjeta. Kenneth Grant me deixou muito melhor. Organizou toda a bagunça que deixei ao ATO. Sou um profeta, levo a sério minha proposta. Seja lá o que for, só não seja um idiota. Propofagia, cocaína, bacanal. Sou o rei das putarias e da magia sexual. Aleister Crowley, besta 666. Um grande perdurabo. Faz o que tu queres, ao vivo ou na cama. Com homens e mulheres. Se curtir, pode com lã. Ah, pode com lã.